Give me more. De uma ave, censurar ninguém se atreve. Acabou a ideia nazi, o corpo fluindo bem leve. O papo flui assim suave. O que me move é love. O que me move é love. Nesse som mando um salve só pra quem ouve. Vem fazer um mundo novo. Chega de choro quando chove. Que qualquer rio me lave pra ter um coro que comove. A dor da morte assim ser breve. Os contrários que se provem, é um sol que esquenta, mas não ferve. Sem veneno na minha erva. Viver só do melhor groove. O que me move é love. O que me move é love. Nesse som mando um salve só pra quem ouvi. Vem fazer um mundo novo. Até o sol nascer. Pensamentos positivos só nos faz crescer. O pensamento que me leva é o coração, guiando a luz divina do universo em construção. O tempo da vida é um só, o novo me deixa melhor. O tempo da vida no novo me deixa melhor. O tempo é um só, o tempo da vida é um só, o novo me deixa melhor. O tempo da vida no novo me deixa melhor.